A Rã e o Touro, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação no LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. A Rã e o Touro, de Olavo Bilac. Pastava um touro enorme e forte, à beira d'água. Vendo-o tão grande, a Rã, cheia de inveja e mágoa, disse: Por que razão hei de ser tão pequeno, que aos outros animais só faço nojo e pena? Vamos, quero ser grande, incharei tanto, tanto que, imensa, causarei às outras rãs espanto. Pôs-se a comer e a inchar, e as rãs interrogava: Já vos pareço um touro? E inchava, inchava, inchava, mas em vão. Tanto inchou que, um tremendo estouro, rebentou e morreu, sem ficar como touro. Essa tola ambição da rã, que quer ser forte, muitos homens conduz ao desespero e à morte. Gente pobre, invejando a gente que é mais rica, quer como ela gastar, e ainda mais pobre fica. Gasta tudo o que tem, o que não tem consome, e, por querer ter mais, vem a morrer de fome. Fim do poema.